Repertório novo, Caio Diniz 2019. Esse é Pipoca 3, se apertar, chora. Portal do Arrocha. É assim, ó. Eu tentei me entregar pra você sem pensar, mas tenho um coração machucado que já amou demais sem ser amado. Eu sei que não é sua culpa, é culpa do meu passado, mas quando escuto eu te amo, começa a dar errado. Com o pé atrás, investe o papel, eu deixo de ser vítima pra virar réu. Desculpa, não é minha culpa, coração que apanhou demais, agora só machuca. Desculpa, não é minha culpa, coração que apanhou demais, agora só machuca. Aquele som, Estação da Rocha, tá estourando, Caio Diniz aí, meu irmão. Simbora! Eu tentei me entregar pra você sem pensar, mas tenho um coração machucado que já amou demais sem ser amado. Eu sei que não é sua culpa, é culpa do meu passado, mas quando rolo eu te amo, começa a dar errado. Um pé atrás, investe o papel, eu deixo de ser vítima pra virar réu. Disco